A palavra do Senhor nos traz um texto em Provérbios 31, a partir do versículo 10 até o versículo 31, que nos mostra uma mulher sábia, uma mulher prudente. Muitos de nós passaram a crer, a acreditar que a nossa esposa não serve como uma conselheira, como uma ajudadora. Mas saiba de uma coisa, Deus pode usar a nossa esposa de uma forma intensa, de uma forma sábia. Então é prudente que um líder de Deus, um empresário, um profissional de Deus, caminhe com a sua esposa em fidelidade, parceria, companhia, tendo-a como uma parceira de aliança. Um dos itens, uma das características de um líder, de um empresário, de um profissional que caminha à luz de Deus, é que a sua esposa é uma companheira transparente. Você, um companheiro transparente. E os dois andam numa aliança. Consulte-a. Busque o conselho da sua esposa. Compartilhe com ela todas as coisas. E deixe Deus falar através dela. Não ouça os paradigmas da sociedade machista, do orgulho, da vaidade, que nos faz acreditar que nós somos melhores, que nós podemos, que nós temos que mostrar que somos os tais. Não, creia que Deus vai usar a sua esposa para conselhos e palavras sábias.